Sem problema. A verdade está sempre nas coisas simples. Contudo, as pessoas se esquecem dessa verdade tão simples. No meu suco quero Bombay, summer times, sunny days. Nós no quarto, ela me chamando, falando meu nome, querendo replay. Acabar com o mundo tipo Jean Grey, no melhor clima ouvindo Macy Gray. Comemorando champanhe e charuto que nem Cobb Shack, jogando em LA. Dia quente, nós tá de lazer, sobremesa, pé de creme brulee. Bebida gelada, nós tá debochado, bebê do Xandão e ouvido Xadê. Essa vida tá boa, então boa viver, nunca tô à toa, raps por fazer. Tenho minha linha, minha própria onda, e pouco me fodendo porque eles vão dizer. Gangsta, gangsta, gangsta shit. Pai é de pai, mas acaba com o beat. No top 5 igual que é top 20. Viemos do nada com céu de limite. Crescemos com pouco, passamos sufoco. Não vivo de rios, vivo de hit. Sempre trajado pesado no kit. Visão rooftop com pé nas street. Noites de verão, full body. Topless, sem stories. Mais um drink, mais um gole. A vida é dura, mas me dá um mole. De chefe, ouvindo Jill Scott. Fazer grana, chamo de esporte. Posturado, pesado no porte. Saio sem destino, trouxe o passaporte. Yeah. Every time you smile with me, I'm reminded. Os anjos sorriem para os que têm pensamentos positivos.